meu corpo sente a falta do seu corpo, do seu jeito sedutor. Rony Silva, o respeitado do Pará. DJ Maluquinho e seu batidão. Precisamos conversar. O jeito que está não dá pra aguentar. Toda noite a mesma história, o mesmo papo. Está difícil de acreditar. Seus beijos já não têm o mesmo sabor. Será que já tem outro? Diga por favor. Só isso explicaria o seu desprezo. Entenderia que acabou. Oh meu amor. Sente a falta do seu corpo, do seu jeito sedutor. Oh meu amor, oh meu amor. Meu corpo sente a falta do seu corpo, do seu jeito sedutor. Silva. Silvia, Gil e Nelsinho Rodrigues. Sucesso. Bar da Sofrência, localizado na Vila Genésia, 35 quilômetros de Goianésia do Pará. Oi.

Silva, o enigma das pistas. Manda beijo molhado, o sabor da paixão. Vou fazer sem ter você comigo.